Quando nós pensamos em alimentação e não apenas em agricultura, abre-se um campo imenso e muito mais completo do que aquele que antes falávamos. Hoje estamos particularmente mais ocupados para saber como é que alimentamos este planeta de forma saudável. Este é o nosso grande desafio. Iniciativas como esta de Coimbra, ou até a classificação e a patrimonialização de sistemas agrícolas pelos GIAS, dá-nos uma oportunidade de começar a construir o futuro. Porque se assim não for, nós hoje temos, na maior parte dos países da OCDE, e Portugal não escapa à regra, o Ministério da Saúde a gastar 60% a 70% dos seus orçamentos a tratar doenças derivadas do padrão alimentar, ou seja, das dietas que estamos a ter. Temos que ter um pouco consciência disto, na medida em que isto põe em causa o próprio sistema de saúde pública em muitos países. Não pensemos apenas que é um regresso ao passado, porque não voltaremos ao passado, não vamos a voltar a produzir nem ter os mesmos circuitos que tínhamos antes, mas a valorização do conhecimento tradicional associado a estes sistemas agrícolas e à forma como se consumiam, cozinhavam, confeccionavam estes produtos, tem para nós hoje, falo, um potencial de futuro enorme, porque é de facto nesse conhecimento tradicional que provavelmente estarão algumas das soluções para resolvermos os problemas presentes no futuro mais próximo. E sendo a Serra da Estrela, eu diria que o ponto onde Portugal se encontra, o Portugal quase que ruma todo ele para a Serra da Estrela, achamos que ter de facto uns GIAS na Serra da Estrela, dar corpo e dar valor a estes sistemas agrícolas, é para nós, enquanto trabalho dos GIAS em Portugal, de facto um orgulho, e tudo faremos para apoiar este processo e para que ele chegue a bom porto.